meus domadores da fera. Olá, meus domadores da fera. Preparem-se. Preparem-se. Preparem-se. Ele chegou para fazer de sua festa um verdadeiro show. DJ Naná Show. DJ Naná Show. E agora? Naná Show. Agora no Ouro Negro. Vem domar a fera, meu DJ. Pra começar, sendo marcante pra você, irmão. Valendo, vai. Chegou. Ouro Negro. Ouro Negro. Essa noite só quero dançar. Fala fazendo do jeito que era no gatão. Lá do Ouro Negro, assim, ó. Com você, melhor da nós, mas vou no Ouro Negro, todo mundo. DJ Naná. DJ Brás. Oh, oh, oh, só quero dançar. Venha sentir calor. Meu Deus! Só amor, vou viver a vida em paz. Hoje pra começar agora, gravar o CD de marcante pra você. Ali no Centro Mix, gente. É o CD de marcante do centro. Tá começando. O CD de marcante na quinta-feira. Chegou. Só no povo começar a posição. Poderoso vai tocar. Tudo que exige em qualidade de som. Ouro Negro, você. Ouro Negro! Essa noite só quero dançar. DJ Bra! Com você, melhor da noite, mas vou no Ouro Negro, todo mundo vai. Com som é digno de muito calor. Meu amigo Márcio, valendo, pressão, você e o Gomor. Da família Pressão aqui, presente com a gente. Um abraço pra vocês também. Bora, Tenego, bora, Musaval. Alô, Moisés. Os nossos inocentes, obrigado, hein. Alô, Filipinho. Alô, Guamazinho. Meu amigo Marquinho, Bad Boy, da Hot Valley. Alô, Zinho, Play do Pop. Ele que agora é da onde? Ouro Negro. É o Ouro Negro, é o Ouro Negro, é o Ouro Negro, é o Ouro Negro. Eu vou pro Ouro Negro dançar. Tá começando, começando, começando. Ouro Negro. Pra começar no marcante assim, ó. DJ Naná Show e as marcantes. A fera das marcantes. Começando no Centro Mix, vamos lá, vamos lá. Espero bem vir, vem comigo dançar. Hoje eu quero curtir esse som. Ouro Negro. Ouro Negro. Eu sou o campeão. Eu sou o campeão. No batidão. 3, 2, vai. Vem dançar, vem dançar. É o campeão. É o campeão. Meu amigo Fernandinho, tá ali com a gente, obrigado Fernandinho. Giovanni Waldo, considerado aqui na frente. Onimix Gravações, gravando tudo hoje aqui no centro. Primeira parte de pressão, agora cena de marcante pra vocês, viu gente? Vamos lá! E aí, Naná? Vão agitando a multidão. E esse brega a gente vai dançando assim. Com tradução, o campeão. Tradução. Vem dançar, com tradução. É o campeão, é o campeão. Vem dançar, com tradução. Ouro Negro! Aqui é Ouro Negro. A fera das marcantes. Dançou, arrasta, tudo é que vai tocar. pra agitar o povão, DJ Paulo e DJ João. Johnson é consagrado, melhor da região. No batidão, vai! Gravando ao vivo hoje, séculos de marcante pra vocês. Marcante atuais. No 3, no 2, um, vai! A festa vai começar e você vai dançar. Johnson arrasa tudo, é quem vai tocar. Ouro Negro! E pra agitar o povão, DJ Paulo e DJ João. DJ Garganinha. Johnson é consagrado, melhor da região. E agora? Qualidade digital, gostou, é sensacional. Bora pra cima, Rony, você é o Maurinho. Chegue pra gente com a gente, obrigado, hein. Um abraço aí pra vocês, estou aqui no centro. Ouro Negro. Magnífico Ouro Negro. Agora. Pra aumentar ainda mais a sua emoção. Tá começando, começando, começando, começando. Tá valendo, tá valendo. Ouro Negro. A Fera das Marcantes. A festa vai começar, está na hora de dançar. Qualidade digital, o melhor som de Castanhal. Tecnobrega vai tocar, DJ Brasil vai agitar. Energia e emoção, vem dançar com arrebentão. Com vibração, agita uma multidão. Vem dançar com vibração, arrebentão, mexe com meu coração. Vem dançar com vibração, arrebentão, detonando de montão. Vem dançar com vibração. Um, dois, três, trec, trec, trec, trec, dança aparelhagem. Vanguarda, vibração, super som, imperial. No batidão, no batidão, pai. Gravando o CD de marcante pra você da quinta do Centro Mix. E no brega, no Nada Show. Naná, DJ Naná. Um, dois, três, trec, trec, brega das aparelhagens. Um, dois, três, vai. Um, dois, três, se liga na contagem, vem dançar comigo, brega das aparelhagens. Um, dois, três, se liga na contagem, vem dançar comigo, brega. Alô, Marquinhos! DJ Cobra faz a festa com Imperial, Clube do Remo com Haroldo agita. Vai, vai! Faz a galera dançar, a galera dançar, a galera dançar, a galera dançar. DJ Jailson faz a onda. Alôzinho! O Black Brasil com a gente! Sempre dando uma forma bacana pra Nação. Obrigado de montão, Maninho! Vibração! Um abraço aí pra você! Vai estar comigo no Domingo do Círio, lá do Palmeiras. Quem toca? Ouro Negro! Vai! Magnífico Ouro Negro! Alô, Centro Mixer! No batidão! No batidão! Vai dar na show! Na show! Oi! Um, dois, três! Um, dois, três! Um, dois, três! Um, dois, três! Um, dois, três! Calma, Quinho! É o Marquinho que quer mixar aqui na fera, velho. Brilha, Marquinho! Esse brilho em meu olhar não dá mais pra disfarçar. Sempre que eu olho pra você, Rony Mix, gravações, gravando tudo hoje. Sinto o desejo de te amar. A nossa quina das marcantes atuais, vamos lá. Esse brilho em meu olhar não dá mais pra disfarçar. Sempre que eu olho pra você, bate, bate, bate o meu coração. Oh. Bate, bate, bate o meu coração. Bate, bate, bate o meu coração. Será que um dia você irá me amar assim como eu te amo? Como é que é? Só o tempo. Amiga particular, Joelma. E a Kel, das nossas caçadoras aqui pra gente, hein? Se você. Um abraço pra vocês, tá legal? Querer. Sempre aqui com a gente. DJ Naná. Será que um dia você irá me amar assim como eu te amo? Só o tempo poderá dizer se você vai me querer. Ouro Negro! If you were in my heart, I'd surely not break you. If you were beside me and my love would take Legura. I'll keep you in safety forever. Protect tá começando your heart. Gravação do CD hoje da quinta do Centro Mix. Rejected Ouro Negro! Batidão, batidão. E agora? If you were in my heart, I'd surely not break you. If you were beside me and my love would take you, I'll keep you in safety forever. Protect you. O nosso amigo Paulista, da Guimarães, seja o Paulista. Um abraço aí pra você. You. Bateu o branco agora. E aí, Roger? DJ Nana Show! I get your heart, hello baby, you really miss me. Agora! I guess you give the look in your eyes. Ouro Negro! Só começando, logo mais de pressão. É pressão e marcante hoje. Agora, agora, pra cima, minha fera! The night is yours, eu full of us, a few with you, and you'll let us out to free. Vamos nessa! Alô, meu amigo Marquinho, Bad Boy! Alô, Marquinho! Brilha, brilha! A fera das marcantes. Ouro Negro! Ouro Negro! Vamos nessa, senhor! Bora pra cima, não lhe deu assim! Valendo, vai! Quero essa noite te encontrar. O desejo invade meu olhar. Sentimento que dá prazer, o chico do farol está DJ Naná. Preso em teus braços, quer estar onde nem por um minuto me soltar. Nesse momento, enlouquecer. Tô na boa no cuchico com você. E hoje, sexta-feira, Tranachão lá do Cordeiro, lá do Ponte do Zé. Mais uma Ouro Negro. É num lugar igual não há gente bonita. Vou encontrar. Momento quero viver bem colada, bem juntinha de você, com as maiores atrações, despertando sentido e... Bora, Felipinho! Faz o meu corpo em... Meu amigo Felipe aqui pra gente, sempre comigo, obrigado, hein? Um abraço, Maninho, valeu! No meu chique amor, no meu chique amor, farol pra sempre te amar. Aí no parceiro Marrone, também com a gente no celular. Chique, alô, Marrone, você... Não consigo, não consigo, não consigo. Fera das Marcantes. Bora pra cima, Mel, e você, Boninho? Aqui no centro, valeu! Seguida da viagem, na batida desse som, tem comando a galera, é o novo DJ Jango agitando, fazendo você dançar, retornando só as... Olha só, Lula, que tá aí com a gente também. E você, Leandrinho, Brinhação, na Cidade Nova, então, na galera. Obrigado mesmo. E a nossa musa Val também tá ali. O meu parceiro Moisés, Jaitec. A família Inocente, o meu parceiro Derego, tá aí com a gente também. Meu parceiro Marquinho, beijo bom aí da Hotwire. O homem das iluminações tá aqui com a gente. Meu parceiro Dieguinho, do Áudio Som, tá aqui também. O Rony Gravações, tá gravando tudo aí, né, Rony? Um abração pra você, Rony, tamo junto. O Anacílio Play, meu parceiro GD, também tá aqui com a gente. Inclusive, os nossos bagaceiros aqui com a gente. Olha o meu parceiro Jefferson! Lá do Gato Sound, meu irmão. Alô, Jefferson, um abração. Do DJ Nilson Show, meu parceiro, esse moleque aí, meu irmão. Tá aqui com a gente. E o DJ Nanachão tocando marcante, relembrando, metendo ficha. Daqui a pouquinho, Nilson Show, mete pressão. Dali, Nanã! Dali, Nanã, dali, dali, dali, dali. Rony também tá aí. E a nossa tropa na 40 também. Obrigado mesmo, meu parceiro Willis. Aqui ao lado, o Fernandinho também. Tá aí com a gente, valeu. Tá ali na show. Ouro Negro! Fazendo você dançar, retornando só as balas pra galera não parar. Venha pra cá, venha curtir. Vem dançar com o novo pote, som que é mania. Vem dançar. Chegou para ficar, pra fazer você dançar. DJ Jango no comando, só as balas. Vem dançar, vem. Venha pra cá, venha curtir, vem balançar. Com o novo pote, som que é mania não parar. Chegou para ficar, pra fazer você dançar. DJ Jango no comando, só as balas. Fera das Marcantes. É só pra começar. É nosso aqui no tradicional da Quina das Marcantes e atuais, gravando o CD de Marcante pra você que gosta, pra você que dá valor. Ouro Negro! A Fera das Marcantes. E agora? Taqueado vai. Taqueado vai. Vem dançar o Tecnobrega. A febre de beleza. DJ, põe o som. DJ, põe o som. The hottest dance club in Brazil. First Brazil. Let it go. Agora pra cima, minha fera. Vem sentir essa emoção. Você vai. Meu amigo Betinho! Você! Aqui pra gente, obrigado, Betinho! Renatinho, equipe do Solteiro de Marituba. Meu amigo particular, sempre comigo, hein? Um abraço, Renatinho, você! Vou mostrar o magnata, o chefão. Brilha, brilha, brilha, Marquinhos, brilha! Brilha! Muito som vai detonar pra galera não parar de dançar. Deixa a batida te levar, você não vai querer parar. Pois nessa festa o chefão vai te mostrar o que é bom. Sou magnata, chefão. Sou magnata, chefão. DJ Garganinha, DJ Naná. Essa noite eu vou sair, vou dançar, me divertir. Vou para um lugar que tenha muita curtição. Vamos! Fim de semana vou zoar, no top desse vou estar. Lançando em breve. Bora, Gael, você! E aí, Joelma, aqui com a gente. Essa casa vai te encantar. agora. As melhores bandas pra você dançar. Gente, fazendo um pouquinho de como rola as festas do Ouro Negro, tá legal? Só no Marcante. Pra você, vai! Pop desse que é que eu... Alanzinho, pop, pop! Pop desse, pop desse, pop desse, pop desse, pop desse, pop desse, pop desse, pop desse. Gente, nosso parceiro Anselmo, lá do Bola de Prata também, tá ali do ladinho. Ele, meu parceiro Jefferson também, lá do Gado Sound. Um abraço! Essa galera sangue boa, gente boa, sempre com a gente. Valeu mesmo pela presença hoje aqui. Alô, Anselmo! E aí, meu parceiro Jefferson! Esse é o som. Eu sou o GD. Os nossos bagaceiros do Rubi. Meu parceiro Benagírio, a Lelê também tá ali com a gente. Obrigado mesmo. Eu vou. Olha o Jefferson. Olha a o meu parceiro Marquinho Benimoy tá aqui com a gente, o homem da Hotwire. Dia 13, Marquinho, tu vai brilhar. É. Vai te conquistar. Vem pro Caixa Som, amor, ele vai te encantar. É só sucesso pra você se apaixonar. Vem pra equipe automotiva, se você tudo parar. O Caixa Som é qualidade de para si. É sucesso pra dança. Sucesso pra dança demais. Ativa Produções e Ronde Dias, a nova geração da tecnologia. Obrigado, Marrone, você DJ Jefferson também, maninho. Esse é o Ouro Negro. Pra galera dançar, o Caixa Som vai detonar. Meu! Eu vou curtir com a equipe 100% automotiva do Pará. Deixa no batidão, no batidão, no batidão, no batidão, no batidão, no batidão, no marcante, no marcante, no marcante, vai! Do áudio, som tá aqui com a gente. Obrigado, maninho. Esse aí é velha guarda, é amigo particular do nosso. Que sabe dança. Vem dançar o Tecnobrega. Ouro Negro. Ouro Negro. Ouro Negro. Ouro Negro. Ouro Negro. Vai dançando. Vai dançando. No marcante, no marcante, no marcante, no marcante, no... A Fera das Marcantes. Tá chegando a segunda-feira do Gatão, lá no Botequim, viu, gente? Agora em outubro. Essa galera agitada, a galera chegou pra arrebentar. É um porrado novo, todo eu vou curtir. E o Marquinho Bad Boy está aqui. Vem curtir o novo som da nova era. É o tornado, uma paixão da galera. A validade que o povo já não sabe. Daqui a pouquinho o som show volta. E aí, com muita pressão, maninho. Essa festa que eu quero te levar. Com esse som, você... Bora, Giovanni, você é o Aldo, considerado com a gente. A galera vem dançar. Vem balançar na noite inteira, se barrar. Essa festa que eu quero te levar. Com esse som você vai se levantar. É a paixão da galera vem dançar. Vou balançar a noite inteira se... Alô, Felipinho! Vizinho você! Festa me encontrar. Ouro Negro! Vou só tornar. Eu vou te amar. Vai, vai! Vai, vai! meu amigo Paulinho. Alô, Paulinho, você, velha guarda. Vou lhe dar só um pacadão de coração. Vem dançar. Vem dançar. Agora. Beijoso e faz a galera chorar. Na show. Vem curtir. Vou lhe dar só um pacadão de coração. Vem dançar. Vem dançar. O DJ Josi faz a galera agitar. Quero ver você detonando no salão. Com o líder som, esse som que toca no seu coração. Me conquista a multidão. É o DJ Josi que agita por aqui, comandando a galera. Meu amigo Barrone do celular aqui com a gente, maninho. Um abraço aí pra você, tá só na marca. Vem comigo, vem gostando. Dá-lhe mais uma! Ouro Negro! Fazer um pouquinho diferente. A Fera das Marcantes. DJ Naná Show e as Marcantes. E agora? Aqui. Eu te conheci, minha vida transformou. Lenda de pressão, você, maninho. Mudou. E aí, Gu? Eu era infeliz e agora sei o que é. DJ Naná. Amor. E aí, Naná? Opa! Não aceito que tudo acabe assim. Vou gritar. Gravando o CD ao vivo daqui no Das Marcantes hoje. Aqui no centro. Eu não vou te deixar nem te perder. Sem o teu calor, eu não sei viver. Nada vai abalar o nosso amor. Pois eu faço o que for. A Fera das Marcantes. Um, dois, três, agora! Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, Ouro Negro! Dá-lhe mais uma! DJ Garganinha. DJ Garga, DJ Brás. Já, já, dei muita pressão com o Nilson Show. E por enquanto, pode marcante, marcante, marcante. A Fera das Marcantes. Tudo que eu quero agora é te dar um beijo. Colar a minha boca na tua e te namorar. Amor, tudo que eu quero agora é te dar um beijo. Colar a minha boca na tua e te namorar. Amor, vem cá, quero ficar com você. A noite é festa, amor, vamos dançar pra valer. Amor, vem cá, quero ficar com você. A noite é festa, amor, vamos dançar pra valer. Eu sei, tudo aconteceu por acaso. Mas minha vida mudou quando eu te conheci. Foi destino, amor, foi um mero engano. Mas o que importa é que estou hoje aqui. E agora? Amor, vem cá, quero ficar com você. A noite é festa, amor, vamos dançar pra valer. Amor, vem cá, quero ficar com você. A noite é festa, amor, vamos dançar pra valer. Fera das Marcantes. Vem dançar. Recomeço toda semana em diversão. Padre Arobeliseu aqui a Ouro Negro. Não é o ponte da galera, todo mundo vai pra lá. E aí, Paulinho? Vamos! Recomeço toda semana é diversão. Balneário Deliseu aqui é raça. Tudo marcante, vai! É o ponte da galera, todo mundo vai pra lá. Você que não conhece, vamos nessa, vamos lá. Vamos nessa, Marquinhos, você! Vamos lá! A festa começou e não tem hora pra acabar. DJ Zé Vesco tocando, fazendo você dançar.

vezes já chorou, pedindo de joelhos pra Deus me proteger. Na vida louca é assim, parto pro tudo ou nada sem saber se volto. DJ Naná, só tenho você por mim, então não me abandone. E aí, gordo? Eu te imploro. E aí, Naná? Nosso amor é verdadeiro e forte. Jefferson. E aí, Naná? Mas aí algum tempo longe, não quero que vá me visitar naquele lugar, não importa. Imagine você, Maninho! Eu vou te, eu vou sim. A nossa equipe do solteiro lá de Maritu, marcando presença hoje! Um abraço pra você, muito obrigado pela vida! Não chora! Sempre quando ela achou! Hoje perdi, meu bem, eu rodei, mas troquei, foi tira e viria! Amaram pra mim, que foi, eu não sei, me entreguei pra te rever um dia! Hoje perdi, meu bem, eu rodei, mas troquei, foi tira e viria! Sempre que eu caí, eu me levantei, me entreguei pra te rever um dia. Aqui é Ouro Negro. Magnífico Ouro Negro. Ouro Negro. Baixa o Ouro Negro hoje na quinta das equipes. Aqui no centro. A fera da... Inspiração dos meus sonhos, não quero acordar. Quero ficar só contigo, não vou poder vulgar. Daqui a pouquinho, gente, você que tem o seu celular. Se quiser, se der ao vivo aí, pega o seu celular e vem aqui com a gente, tá legal? Que a gente vai passar pra vocês, tá bom, gente? Daqui a pouquinho, cena de marcante, é atual. Como no filme. Vou dar na show, Nilson Show. Aí, quando do show aqui? Sei que tá perto, pensa em mim. Eu tô pensando em você e me diz. O que eu quero te dizer, vem pra cá. Pra ver que juntos estamos e te falar. Mais uma vez que te amo. Bora, Felipinho! Eu tô pensando em você e me diz. O que eu quero te dizer, vem pra cá. Pra ver que juntos estamos e te falar. Mais uma vez que te amo. Banda MC. O amigo Testa também com a gente. Alô, Testa! P12, é? Valeu, valeu! Dali, dali, dali! Vai! No marcante pra você! Nosso amor é lindo, e eu me entreguei. Você é minha vida, foi feito pra mim. Pra cima! A vida inteira, queria amar alguém que me desse um amor sincero. Encontrei você, meu doce anjo, minha felicidade. Fera das Marcantes. Chegamos! Não existe fronteira pra nos segurar. Não existe barreira. Ouro Negro! Que não possa atravessar. Não existe nada, somente Deus pra nos separar. A gente se ama. Aonde, Marquinho? Na cama ou na lama. Eu respiro você em qualquer lugar. E tu, Nilson? Pra te encontrar. Se o bicho pegar pra você, pega pra mim também. Meu amigo Felipe, sempre com a gente, obrigado Felipe. Um abraço aí pra você, Maninho, valeu, hein. Eu sou maluca, maluca por você. Eu sou maluca, maluca por você. Acabei de... Gutinha dos Cobras. Aí, Gutinha, você, Maninho, obrigado, hein. Você, eu sou maluca, maluca por você, acabei de crer. Amor bandido, roubou meu coração. Ouro Negro. Fica comigo. É só pra machucar. Por causa desse amor, abandonei meu mundo. Eu penso em você a cada segundo. Deixa então falar, deixa criticar. Só quero Cuidado, fechando meu coração. Ouro. Eu acho que me apaixonei. Amor bandido, eu acho que me apaixonei. Amor bandido, eu acho que me apaixonei. Amor bandido, eu acho que me apaixonei. Amor bandido. E aí, Lachão? Magnífico Ouro Negro. Agora. Aumentar ainda mais a sua emoção. Tá valendo! Gilson! E você, Regina Nachão, arrebentando nas marcantes, como sempre. Louro Negro, e aqui no Centro Mix, aqui nas feiras, com o DJ Nilson Show. Tá ali com a gente, meu parceiro Anselmo, do Bola de Prata. Também meu parceiro Leandrinho Pressão, toda a galera do Mega Pressão. DJ Jefferson, tá aí com a gente. E o nosso DJ também ali, é o Homem dos Monés, tá ali com a gente também. Um abraço pra você. É um DJ... Rafael, DJ Rafael Galáctico ali com a gente. Um abração pra vocês. Sejam sempre bem-vindos aqui com a gente. E são sempre bem recebidos também aqui no Centro Mix, viu, meu irmão? Só no Centro, como no Ouro Negro, com o Naná, na Rottweiler, com o Nilson Show. E claro, vocês sempre são bem recebidos com a gente, nossos amigos, parceiros de aparelhagem. Naná, não alivia não, mete ficha. Já a gente sacou ali juntinho. Dá-lhe! E aí, meu parceiro Marquinho, bem de boa! Bota no batidão, bota no batidão, bota no batidão! E se tiver alguém do Pai Santo, dá ali na palminha aí! E dá ali na palminha, a torcida do papão, do papão! Se tiver alguém do Rimo, também bota o Brancinho em cima! E dá ali na palminha, dá ali na palminha! Ei, Nanã, não alivia não, maninho! Bota pra cima! E vai, detona, DJ! É desse jeito no Ouro Negro! A Fera das Marcantes! Vale pra cima! Vale pra cima, lá na chão, vale vir, meu irmão! Fera chegou, arrastando multidões. Alô, Paulinho! Lembra dessa aqui, Paulinho! Vai! Bora, bora, bora, bora! Bora, Joelma! E aí, Guel! Grita, Guel! DJ Naná Show. DJ Naná. DJ Naná. E agora? É a nossa quinta. Galera da segunda porta. Segunda porta. Ah, vocês querem? Yeah. Então toma essa aqui, ó. São amores, amores que matam, amores que ferem, amores que dói, amores que amam. Ouro Negro. Tá faltando. do papão, a torcida do leão. No 3, no 2, Baba Show! Põe a mãozinha pra cima e grita: hey! Solteiro de Marituba, DJ Bra. Manda Ouro Negro. Dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale. Nunca traiu na vida, dá um gritinho bem alto. No 3, no 2, toma! Ouro Negro, o som das marcantes. Daqui a pouquinho o Nilson Show volta com muita pressão, gente! É pressão e marcante na quinta. Sabe por que eu voltei? Não tinha como viver na solidão. Prazer. Sem você, me aceite de novo. Oi, meu amor! O meu amor vou te dar. Onde, Marquinho? Aqui. Vai ser pra sempre. Pra te dar de presente. Vem dançar. Vem, amor. Vem dançar. Vem aqui. Vem dançar. Vem me amar. Ouro Negro. Eu sou GDK. Eu sou GDK. Bebida chegando no festa de aniversário das Loures da Treta, claro que é tradição, viu, gente? Me deixa feita. Vai ser no domingão, dia 18 de novembro, lá do Clube Israel Vasconcelos. E pra fazer a onda, tem o bufo do Marajó, a Revolução, participação especial do Desguiado, Coruja Saúde. E o detalhe, MC Lili, mil latinhas a R$1,99. Aniversário das Loures, 18, domingo, novembro, sucesso, Leandrinho! Vem, amor. Vem aqui, vem me amar. É pra machucar, é pra machucar, vai. Já, já, muita pressão pra você. Sem você o tempo é longo. É tão forte o sentimento que tenho por você. Bora, Felipe, você é bonito, se não sei. Você é dona dos meus sonhos. Fico imaginando a tua boca dizendo assim: vem pra mim. E aí, Paulinho, você é maninho. Você parece criança que precisa aprender. O meu amor já foi fora, a vida continua, eu vou vencer. Não esqueça um dia, quando você menos esperar. Onde eu não estiver, a minha voz vai estar. Não adianta esconder. galera lá de Marituba. Alô, Betinho, você, Maninho. E Caxanhão. Aquela noite que você que é Ouro Negro. Olha os olhos que falei, amor, que na vida tudo passa. Isso tudo passa. Toma! Chamar aqui meu amigo particular, Jequinho Bressão, do áudio som. Alô, Boninho. É nóis, vamos lá, vamos lá. Fecha os olhos, vejo você. Quantas vezes me entreguei a outros braços. Vamos lá, meu parceiro, Naná. Pra não pensar em ti. Deixa eu abraçar com muito carinho meu grande parceiro, DJ Rafael Guerreiro, tá aí pra gente. DJ Jefferson, galera do Tigre Sound também tá aí. O meu parceiro Willis também, Tropa da 40, aí pra gente. Amigudinho também, os Cobra. Tá todo mundo hoje aí pra gente. Um abraço pra você. O meu parceiro Roger, bora Roger! Parceiro Teste também, família Super 12, Filipinho Inocente também tá aí. Bora, Carol! Um abraço do Jeguinho pra você. Aí, pra gente, com a gente, valeu! Rafael Guerreiro, esse do Olivia. Bora, Jefferson! Diversifica, meu amor. Olha o meu parceiro Neguinho também tá aí, bora Neguinho. Um abraço pra você, do Geguinho, do Naná, do Nilson. Naná tá chegando. O bingo das magníficas, viu, meu irmão? O bagulho vai ser doido. Daquele jeito. Pois é quando eu preciso de você. Parceiro Rony Mix, já gravando tudo ao vivo. Bora, Rony, do Olivia. Pra cima, Naná, daquele jeito. Marquinho Bad Boy da Roche Vale também tá aí. Banda R15, disparando sucesso. Quando te conheci, logo me apaixonei. Pra Naná, que mais tarde não consegui. Tem Caia Maia, aniversário do meu parceiro Mongó. Aos impulsos. O show do Imbatível onde eu sou. Então, domingo, o nosso encontro segundo, é na Arena Show do Obrá. O show do Imbatível onde eu sou. Pra Naná, pra cima. Olha que o rock é doido, meu irmão. Magnífico Ouro Negro, agora. Para aumentar ainda mais a sua emoção. Wilson, A gente hoje, claro, mais uma vez abraçando o grupo do carinho, os amigos que vão chegando com a gente. É sempre uma satisfação imensa já recebendo os amigos que realmente vêm nos acompanhando nas quinta-feiras das equipes. Tá legal, gente? Muito obrigado de vocês mais presente hoje na nossa quinta. Tá legal? É a quinta mais atuais e também das marcantes. O encontro do show, Lala Show, Nilson Show, Ouro Negro, Hot Wilder. Magnífico Ouro Negro. Agora. Pra aumentar ainda mais a sua emoção. Bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido.